Olho pro céu, busco uma direção, mas o caminho é vazio sem teu coração. Tento fingir que a vida segue igual, mas tudo em mim te chama, é tão surreal. Teus abraços eram meu lugar seguro, agora só resta o silêncio mais escuro. E eu me pergunto sem parar, como posso viver sem você? Se até no vento eu escuto teu nome, como posso sorrir sem te ver? Se cada riso meu era por você. O mundo gira, mas meu mundo parou no instante exato em que você se afastou. Revivo nossos planos em pensamento, e o tempo não apaga o sentimento. Tuas palavras ainda ecoam em mim, dizendo que era amor que não teria fim. Hoje carrego o que restou de nós, na solidão escuto tua voz e volto a me perguntar, como posso viver sem você? Se até no espelho vejo teu reflexo, como posso seguir sem te ter? Se minha vida inteira era teu anexo, o sol nasceu, mas não brilha pra mim. Desde o dia em que você disse fim, se houver um jeito de te reencontrar, eu juro não vou mais deixar escapar. Teu amor é tudo que eu sei sentir. Sem você não sei mais existir. Como posso viver sem você? Se o meu amor só sabe te querer, como posso dizer que tá tudo bem? Se a minha alma grita e ninguém vem, só vem.